Chegou a noite. Pro Moricash. Chegou a noite. Cinco pra cinco, galo canta em meu recinto. Me apresento uma mistura, medo, ódio e risco. Ligeiro desde cedo, hoje vai chegar umas peças. Bola um boldo, queimo, tomo meu café de pressa. Super herói pra uns, pra outros, mau exemplo e só. Os meninos na campana, fim de ano. X é um B.O., são 7 da manhã, só escol, chegou TX. 50 KG do preço e 30 do pó de giz. Diz que tava por colombiano e pra Colômbia, longe pra caralho. Como é que vem pra cá, sei lá. Toma aí a nota. Sextou, tem trampo e os boy quer endoidar. O caminho escura reto quando os peste quer cheirar. Ferme pra caralho, nem orei pra sair. Desculpa tantos erros, pai. Espero que esteja aqui. As peteca pronta, agora é com os guri. Lembrei do irmão meu que ontem tava aí. Bicho era doido, véi. Da cabeça aos pés, conheci de garotão. Se levantou nas manhas, só que essa vida é foda. Louco que todo mundo apanha. Havaiana com prego, com bolas, colo poder. Essa fita me mostrou a real entre catar e escolher. Enfim, tem mil rival pra enfrentar. Burguês põe droga no estado e tem PM pra matar. Ligeiro sempre, os peitos atento e faia. Em VTR no Maia, que é pai, atrapalha. Os bota rosa incomoda, pensa que é cão, apavora. Dispensa essas ideias, vamos voltar pros planos. Quem ficar com quanto, quem que vem chegando. Visão de rabina no amarelo do gueto. Minha mãe, meu coroa, faz uns dias que não vejo. Perturba essas fitas, me ocupa cada pisca. Uma fuga, quem me julga nas escuras. Se for pra apontar o dedo, eu quem menos tem a culpa. Vida injusta é como luva, eu vi a fome. Hoje como na Espetos, lanchou na McDonald's. Nunca vi nem Danone dentro da validade. Mesmo com as almas que fiz, ouro branco é o que condiz com a minha vaidade. Necessidade de ter e tal, se sentir igual. Manter a paz na vila, poder pagar a vista. Ambição e cocaína, essas porra se combina. Vinga, ajuda as marcas em cima. Avisa, tira o serviço, visa. Toma no lugar, vira. Mundo gira, tambor gira. Prata nessa porra, 1 milhão de argumento. Abaixo do peso, sem chinelo, Nintendo. Vai vendo, eu fui vendo. Crescendo como diz, vivendo e aprendendo. Não sei se pelo certo, só sei que tá vai mais perto. Dos balão de dois, os quilos que lá te pego. Pago, sem esparre, é claro. Afinal, o que é errado? Não ter o que comer, eu degustar o prato mais caro. Chegou a noite. Pro Moricash. Chegou a noite. Pro Moricash.